Tom Máximo. Vamos liberar o som! Aí, DJ Tom! Solta, solta! Orgulhosamente Marajoara. E aí? Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. Um abraço aí, equipe moral aí, ao ladinho da carroça. Um abraço pra vocês aí, tá ok? Por ti se expressa. Por ti eu menti. Meu amigo Michael! E também o Cláudio de São Domingo do Capim tá na área. Já sofri, eu cresci com esse amor. Eu meu parceiro João Lopes e o seu amor, a Preta Lopes. Procurar e o Neguinho Iris Sueli e a galera do Cid Beat estão aqui, ó. Um, dois, três. Ela veio o búfalo do Marajó. Via do Pilagre, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Dorival. Ali babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Foi aonde? Foi aonde? Atrás. E a família Palio Pressão, isso aqui, ó. Eu só queria conhecer onde filmar o clone. Acabei foi descobrindo ela é puro silicone. Richard! Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura com seu copinho. E de... ele também, a primeira dama! Loucura! Ronaldinho, a primeira dama, esse aqui, ó! Filho? Será que assim pode perceber que eu tô ligada em você? Essa canção pra me declarar dançar contigo e o Itamaraty. Oh! Opa! E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. Era isso que vocês queriam! Alô! E aí? Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca. Meu amigo Maxi, lá é... numa festa comandada pelo... Isso é meu tio. E a galera aí de Maracanã! Filho? E aí? Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. Filha, amiga! Qualidade, você... Já disse, isso aqui! Mas quem é? esposo, William de Gabi. Por isso que um abraço aqui no Tom. Fala, Quintino. 100% da equipe de saúde. Um abraço aqui no Tom. Vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade. Você vai se amarrar. Digital gravação. É comida. Seu áudio. Por isso que o nome é aqui. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no Marmita e vamos passear. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no Marmita e vamos passear. E aí? Esse carro, onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Que muita gente se lembra aqui em Castanhal. E eu queria fazer a galera recordar um pouquinho, principalmente aqui em Igapi. Eu quero tocar essa sequência aqui pra galera. Gente, um abraço. Hello aí da equipe Logo Marca de Gigapi. Tupinambá, rei que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Com o DJ Tim, DJ Toninho, é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá. Todinho, Cacerão, um abraço. Cadê minha unidade móvel? Cadê você, Virginia? Sangue quente ferver. Escute o som do trem em terra assim bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem em terra assim bater de longe, de longe. E a família Pissão, alto de Negapi. Um abraço pra vocês, cadê você, o Wellington Franginha? Beleza, Tom! 20º Festival do Açaí. E a gente já na nossa unidade móvel, já sentindo o clima. E você relembrando, como sempre, realização aqui do Festival, Prefeitura Municipal de Inhangapi, de volta ao progresso. Administração Exilásio Feitosa. Os parceiros também, Top Açaí Amazônia, Devoli Telecom. Um abraço ao vereador Tio. Festa maravilhosa, viu, Tom? Você, como sempre, tocando as marcantes. Mete ficha, meu irmão! Uau, uau. E aí, caceteiro? Pra tocar, né? Ele já falou, viu, Tom? Que vai transferir o seu título lá pra Nani Dela, é. Vai! E agora estou tão sul. E agora estou tão sul. DJ Carrasco e toda a gangue da Marquite segue com a gente. E aí, Leozinho, Marcel e Santa Maria. Tudo bem, você decidiu pensar mais. Só pra galera relembrar, vai! Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. E a equipe sofrência de Negapi, o tiro da Nike. Não é. vamos ser da Nike, o Andrezinho. A gente dá certo, te fiz meu apelo. Virgínia, segura a parada pra mim aí embaixo. Seu corpo não pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Olha só, já tem os CDs ao vivo da parte do DJ Toninho e também da parte do Franjinha, viu? Toda a galera já, atenção, garçom, trazer uma garrafa de uísque aqui pro Anderson Mendes. Ele tá vindo beber, ele bateu um milhar, é. É tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. Construção de Digapi, Melqui Moreno está aqui com a gente, um abraço DJ Tom. Isso aí, vai. Isso não são versos tristes. Batidão, Laerte, toda a comitiva de Jundiaí, já juntinho com a gente, toda a galera. É, rapaz, tá todo mundo aqui juntinho. Um abraço para o empresário ML de material de condição e de Digapi, Melqui Moreno também por aqui. Eu me entrego em delírio de querer, mas a vida CDs continua. CDs ao vivo no House Mix, viu, gente? Ao lado do palco central. Pega o Fortinho, tá na área! Digital tá bem com raiva ali. Cadê o digital? Não lembre de nós dois. Ai, meu Deus, eu dava tudo pra você compreender. DJ Adilson, do Poderoso Mengão. Fala, Toninho. Mega Play, DJ. Márcio Pix também! E abraça aí também, Franjinha! O nosso grande parceiro Marcelo da Projeção! Isso aqui com a gente! Isso não são peças! E pra quem não conhece, é o cara que está projetando a nova carroça da saudade! A espera acabou. A espera acabou. O animal da saudade está chegando mais furioso do que nunca. Luxuosa carroça da saudade do Búfalo do Marajó. Aguarde. Aguarde. Em novembro, você vai se surpreender com tudo isso. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que... Cadê aquelas mulheres que não dependem de homem pra nada aí? Por aí. Do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa. Canta pra mim, filha, vai. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas só as mulheres sinceras aí, canta pra mim. Essa vai. É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela. É. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Diz. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Banda 007. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. namorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você então, vai me odiar. O ônibus de Tatauatéua já tá de saída, tá bom? Atenção, toda a galera de Tatauatéua. Isso, já tá de saída. Eu nunca tive. Um abraço pra galera GDP de Petit Mandeua. Já tá por aqui. Um abraço a vocês. De verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Eu não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago. Falando em Petit Mandeua, viu, Tom? O vereador Tio já juntinho aqui com a gente. Um abraço toda a galera. Muito obrigado. Já tá aqui no 20º Festival do Açaí em Nhangapi. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e véu. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga. O aniversário da Regine Máximo! Fazendo mais um ano de vida, que beleza, tá comemorando aqui na carroça. Olha aqui, a Melody, Ira, Jéssica, William Show, dá melhor valor na sequência. Detona Máximo! Quatro, cinco bocas. Gíria! Com beijos que não tem gosto de beijo. E aí? Aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. No meio espera. Do povo, o Máximo, o Rogerinho, o Marcos, o Baia, o nosso amigo Vitor, também o Laerte. Lembra de Jundiaí? É, tava aqui curtindo a sequência. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Você, Beterraba! DJ Tom! Deixa aí pra mim, vai! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Alexandre do Casteiro! Tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui. William, seu irmão aí, William. Fica serial aqui na carroça, pode crer. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. Meu amigo Tico, são amores. Tico Bichibu, Alisson. Uma emoção. São Domingo do Capim. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Meu amigo Romário Rivaldo assim, e o Bira Avatar. Está aqui com a gente, DJ William do Transação Campeão. Tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Dom, dom, dom, dom, dom. Cadê o fogo? Porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas de do dia acabar. Você não sabe quando está certa. Você tem que entender que amor. E vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. E quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar! Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você. Olha a direção da festa aí, beija aí. É proibido sair daí. Medo de amar. Compaldi! Ouviu, gente? Proibido aí a direção da festa, manda avisar. Que é proibido a saída de dos baldes de cerveja, tá ok? Alex Moura de São Miguel. Seus segredos vem me revelar. quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Luancinho, Nerea, o Alan, o Alisson, o William e a família dele. O tempo vai chegar. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido. Na moral, é? Agora, por fim. Na moral! Vai saber que o dia eu vivi. Alô, como é que você está? Uhul! Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais. Começa aí, Bianca! Decidi ligar. E a Nélia! Suzana, Luciana e a Janete. Parabéns aí! Meus parabéns, felicidade. É isso aí! É isso aí. Vamos lá, filho. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Abraço aí, Mary. A cobrar, não vou me importar. Vira! E a sereia aí de Neia Pi. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes. E a galera aí do gol! Perigoso! Confesse! O Edi! Sérgio também, o Walter Mendes! Você não. Um abraço pra você! Nem adianta negar! E o macaco assando a terrorista! Ela veio me falar! Furou a filha, viu, mano? Você falou de mim! E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. E vai arrochando, arrochando, arrochando. Sucesso em todo o Brasil. Diz aí! Não vá. E a família Bruta aí do Livramento. Não vá sem mim, eu te amo. Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Meu amigo Carlos, o cara aqui é de Santa Maria, curtindo a carroça. Você marcou meu destino. Você marcou. Faça tudo, mas não vá. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, bebe, pode desgraçado. Ser até pinga com arnica. Giovanni e o Marcelo da equipe moral. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. DJ Marcos, foi ligou, o Fantástico Flex. A nossa música tocou e coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade. Nem

Cuidado, caceteiro. Cuidado que a mulher é forte. É forte. Ela tá doida pra pegar o cara. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Ah, bandeguinho. Vai. Jura, se os mares que descobri. E a família Palho, pressão aí, Dani, Leandro. Adriano. Jura. Jura. E a Tatá, hein? Jura, pois eu sempre vou te amar. E... agora que eu descobri que o amor que sinto por ti muito superior. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero sim por ti. Eliane Alencar! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Considerado pop. DJ Neto Brasil. Deixa eu chamar o homem que tem a voz mais linda em DHP. E ele está aqui também com a gente. Fala, garoto! Agora, agora, agora, DJ Tom. Atenção, camarada do gelo, procurar o pessoal do bairro. Mas deixa eu começar falando dos ônibus que estão retornando já. Já de saída, o ônibus de Cariru, Mataboa e Paraíso. Atenção, pessoal que veio de Mataboa, Paraíso, Cariru. Infelizmente, o show está acabando para vocês. Para quem quiser ir de ônibus, olha o Peru, rapaz. Meu amigo Peru, rei da pista negra. Mataboa, Paraíso e Ramal Cariru. Ônibus de saída. Cumaru, Maracanã também está de saída. O DJ Toninho está por aqui com a gente. Lá do Carretão. Mega Play, beleza pura. Agora sim, vamos encerrar. Olha o Newton e a família Benezão. Meus confrades, meus conterrâneos, é de Santa Maria do Moraiteua. Está de saída também? Não? Aqui não tem hora para sair, não, né, Newton? É até de manhã, família Benezão, beleza pura. Alô, John John. Aquele abraço especial. Pessoal, esse é o recado final de hoje. Aliás, de agora, porque hoje a festa continua a partir das 9 da manhã. Um super transação vai fazer a cobertura pra gente. Hoje tem banda R15. Hoje tem também a banda Fruto Sensual. E muita coisa bacana pra gente encerrar esse 20º Festival do Açaí. Mas essa realização é da Prefeitura Municipal com parceria do Sesc, da Mafre Norte e também do pessoal que trabalhou e está trabalhando ainda agora. Fala, Aldo. Ah, o ônibus de Santa Maria só vai quando parar a festa. Olha que moral essa galera tem aí. Alô, meu vereador tio e a sua comitiva lá de Pitimandeua. Esse é o meu vereador, é presidente de Câmara, arrebentou e continua arrebentando porque é popular e tem moral com a galera. E está acompanhado de uma outra figura muito especial, que é o meu amigo Carito. Alô, Carito, vereador também. E está prestigiando essa festa. O meu parceiro, meu amigo Gordinho Cruz, vereador aqui de Jegapi. Pessoal, boa noite a todos. Essa festa fica em muito, muito boas mãos com essa galera aqui da Carroça da Saudade, porque aqui a galera sabe fazer a diversão de vocês. Hoje, agora eu encerro o meu trabalho, porque hoje para mim é dia de festa. São 20 anos de Festival do Açaí. Eu comemoro hoje, particularmente, tio, um ano de casamento. Hoje é um ano de casamento meu e da pessoa que Deus direcionou para me fazer feliz e para mudar a minha vida. E o nosso presente de casamento foi um filho que está lá em casa descansando, mas foi um presente mais do que especial. Meu amor, minha vida, agradeço a Deus todos os dias por botar você no meu caminho e fazer com que a minha vida tomasse o rumo do sucesso. Valeu, DJ. Solta o som e até daqui a pouquinho na programação de domingo do Festival do Açaí. Então bora pra cima, senhor! Eu errei, é essa aqui, ó! É boa, né? De Deus, acender o pai velho. Cadê o Brangira? Cadê o Brangira? Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Peraí que eu vou achar o Brangira. O Ademar fazendo aí, presença da Guerra. Foi tudo que eu desejei. Meu irmão, agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não. Aqui atrás, meu irmão, tá furando a fila. Eu sinto que o Barão e a primeira dama Dani, joga bonito. O Rony, capitão, um dia e o Mega Fox e o Marcelinho dele. É você, meu grande amor. Companhia do Tecno, é assim que se faz. Uma rapidinha. Em diversão, DJ Tom. Se pensas que me enganas, renegando essa paixão, uhul! Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Abraça aí o nosso vereador da Costa, lá na Vila Pernambuco, isso aqui, ó. Aí, garçom, o uísque aqui ao lado direito. Nosso amigo Anderson Mendes e a Louraça Digital. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia